8487, complete final dos procedimentos de TNS, me torne na frequência 118.95. Torne 118.95, agora cargo 8487, bom dia. Bom dia, bom povo. Salvador, bom dia, pista cargo 8487, final do LSX, 6120. Pista cargo 8487, tráfego avistado, continua a aproximação, reporte baixado travado, ajuste 1095. A gente vai reportar baixado e travado 8487. Nível de voo 050, ajuste 1095. Autorizado voar na proa de mar. Azul 4075. Plano externo, baixada e travado, avista cargo 8487. Avista cargo 8487, livre pouso no zero, vento 1110 graus, 04 nós. Pouso no zero, avista cargo 8487. 395 graus, 7747. Salvador, 0274. Fusa Aérea 2704, chame para o táxi. Já iniciou o táxi, está aqui na intercepção hotel para cruzamento. Fusa Aérea 2704, aguarde na hotel e aguarde outra direção para cruzamento da 1028. Nativo, na hotel aguardando para cruzamento. Que o Luiz mantém a cabeceira 17, aguarda autorização para decolagem. Sabe que o Luiz, após decolagem, teria condições de cruzar o campo de imediato? Afirmativo. Sente, mantém a posição e aguarda autorização. 2704. Trapic Luiz, que autorizado decolar, pista 1-7, vento 1-20 graus, 1-5 nós. Pista 8487 no solo, aos 3-3, livre direito, chame só 1-21, décimo 9. Na direita, 1219, a 8487, no bote. Salvador, bom dia, 3804, acione identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 060, ajuste no 015. Web 6721, complete final do procedimento LS, emissor na frequência 118.95. 95. Aqui está autorizado Bel 160, decola pista 103 da direita, Bel Lula após o Beto Bel. Contando final de 8, 35543 da direita, passa na frente. O 4463, protegimento correto, sistema pronto, pushback, estacionamento. Na frequência 120, décima 1. Guardando 21. 721, cheque 30. Já travado. 704, fora autorizado, tem condições de cruzar de imediato. Bravo, que Luiz, que autorizado o cruzamento, reporte no através norte da torre. E quem modulou foi o 42704. Alfa Kilo, parte 3, Alfa Cargo, 8487. Informa que é um helicóptero sobrevoando com exaustão mantendo 500 pés na estrada do Coco. Bravo que Luiz, que chama em controle frequência 119.8. Uno livre pouso, estão no zero vento, 110 graus, 14 nós. Livre pouso, objetivo, essa é 2-1. Sim, mantém-se em condições visuais, 500 pés, corredor forte, ajuste no 015, esteja atento a tráfego, fazendo seu prevoo no pedágio, mantendo 500 pés, é o Papatango Hotel Oscar Zulu, é um Bravo Hotel 06. Estacionamento no 08. 254 aguarda por tiver estacionamento, número 2 no setor. Guardado. Solo por estacionamento do 9250, posição 9. Confirme quem chamou solo? Confirmo, voo 9250, no 11 por estacionamento. O 9250 aguarda pushback, número 3 no setor. Aguarda. Forte, mantendo no 1000 pés. Papatango Bravo Kilo Whisky, é um tipo Charlie 150. Hotel Oscar Zulu na escuta do controle. Oscar Zulu na escuta? É, controle, ele está cotejando, ele cotejou todas as suas informações. Sim, obrigado. Pode retar o cruzamento, seguir como número 2, atrás do ABFAK. 04, mantém escuta, aguarde. 10, 040, tá aqui. Após a passagem do Boeing 737 da Web, autorizado o táxi pela pista, reporte do ponto de espera alinhado e pronto. Zero 04, copiou o solo? Correção, copiou a torre? Afirmativo, vai efetuar o cruzamento da pista e reportará ponto de espera pronto. Linha 721, no solo aos 38, livre direito, chame solo no 21, decimal 9. Chama solo 219. Linha 7704, mantenha... Desconsidere, 2704 copiou o solo, taxiando pela pista. Não, entendi, tá, é a pior taxiway. Copiei pela taxiway. Chame no solo no 21, decimal 9. 721, autorizado táxi via Alfa Juliette para a posição 04. Alfa Juliette 4, 6721. Salve Salvador, Força Aérea 2704. Siga 2704. Está prosseguindo a briga na taxiway, na hotel, direção ao ponto de espera da 1110. Para o cruzamento, chama a torre 1895. Ok, a torre pediu para transferir para você, para transferir pelo site. Ok, então entendo que vai permanecer aí na região do pedágio próximo à Cascalheira. Tá, Delta. 704, rodou o cruzamento, já se encontra aqui em direção à ponte de espera da 704 via pátio de Juliette, pátio principal, Índia, com ajuste em Salvador no 095, ponte de espera torre, 1895. Afirmativo, vai ingressar no pátio, ponte de espera, chamar a torre, 118, 1995. Um voo de cheque, a baixa altura, o hotel de Santo Lúcio, interferir com o tráfego no setor. Do Bravo Kilo Whisky é um Cessna 150 que decolou de Salvador no corredor Forte 1 no Mil Pés, próximo a Brantes. Ok, centro do tráfego Bravo Kilo Whisky, mas vamos permanecer no solo, fazendo a manobra de solo, não interferindo, tirado a ponta controle. Positivo. Após o pouso, entre em contato comigo, por favor, Zulu. Afirmo, Web 6741 vai ficar apenas atento ao bang da companhia, ingressando na posição 04, pode estar autorizado até o ponto de espera do 10. Ó, capa, cliente, então, no braço, capa 04. Tá bom, de memória. Fulbom 9250, fica atento ao Boeing da WebJet, iniciando o TAC, após estar autorizado, se tiver estacionamento, chama o próximo TAC. Afirmativa, fica atento, a gente vai passar para o TAC do 9250. Funcionamento 254, fica atento ao Boeing da Web que passará a retaguarda, após estar autorizado, se tiver acionamento, chama o próximo TAC. Funcionamento 254, após o Web retaguarda, está livre de acionamento. Trans 1 no 44, após ITAP, autorizado Serra Vitor 366. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde. Passaredo 2230, transfere sentido November. Passaredo 2230, aciona identificação, chegada MAN, desça para nível de voo 060, ajusta no 095, reduz a velocidade para 2509. Vai reduzir para 2, poderia confirmar? 2509. Ciente 2230. Azul 4076, estabilizado, campo à vista. Azul 4076, complete final do procedimento LS, emitor na frequência 118.95. 1895, obrigado. Controle Salvador, bom dia, de Força Aérea 2704. Força Aérea 2704, bom dia, contato radar, submantenha 080, saída Coral. 2704, subindo, na perfil da Coral. Salvador, muito bom dia, Azul 4076, passando Simbra, baixar travado. 4076, continua a aproximação, ainda não avistado, cheque trem. Já está baixado e travado, já passou Simbra, Azul 4076. Gente, 4076, guarda a vitorização de pulso. Na sua escuta. Salvador, de Web 6741, ponto espera 10 e pronto. 741, mantenha a ponto de espera, aguarde autorização de decolagem. Mantém, vai. Vale. 076, já avistado, livre pouso, pistão 90, vento 100 graus, 122. Livre pouso, 90, azul 4076. Está no vento? Está 131-44, reduza a velocidade para 2309. 2309-44, resumindo. Vento 1-0-0 graus, 1-1 norte. Obrigado. 254, poderia confirmar o estimado para efetuar o pushback? Faz o operador designar a comparecer aqui para remover, que inicia. Está subindo aqui mais um minuto, está iniciando o pushback. Gente, o 6254, eu tenho o Boeing da Gol que dentro de alguns instantes irá solicitar o táxi, então por gentileza, após o mesmo passar a retaguarda, será reautorizado efetuar o pushback. Já está pronto o pushback, o FIG já foi removido, a China 6254. 7754 de 23 de 40 até Natal. 6254, haveria condições do Boeing passar sua retaguarda? Se for preterido, lá. Então, Gol 9250 está autorizado o táxi. Via parte 1 no Índia, quando espera da 1-0, chamada a torre em 1-1-8-95, ajuste no 0-1-5. Cássio, Mono, Índia 1895, 9250. 1-1, autorizado ali, aí mantém cabeceiro no 0. Ali mantém não no 0, é 6741. Controle, o passageiro 2230, pode voar na pro de toque para evitar formações? Passageiro 2230, autorizado para desvio na pro de toque. 2230, graças. Também é, livre e direito, chame só no 21-9. Direito no 21-9. Aposentado, autorizado, Serra Vitor 366, desça para 2.500 pés. Para 2.500 pés, aposentado, Serra Vitor 366, desça para 2.144. Gol 9754, bom dia, chega da Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 095. 1015, Mari, desce 050, gol 7754. Pronto, táxi. 22230, desça para 4.000 pés, permanece o ajuste, reduza a velocidade para 1709. 4.000 com 1015 vai reduzir para 1709, 2230. 463, fica atento ao Boeing da Gol que passará a sua retaguarda após estar autorizado a iniciar o boost de acionamento, chamando o pronto táxi. Boeing da Gol, retaguarda. 31-44, autorizado final do procedimento, reporte estabilizado. Mostraremos estabilizado, ele é assim, que está sendo autorizado. Meia 741, autorizado decolar, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Iniciando o web 6741, da 1-0. Oi, Salvador, gol 9250, próximo ponto de espera da 1-0. Confirme? Confirmo, gol 9250, ponto de espera. 9250, mantém ponto de espera, aguarde. Mandela. Mandou, muito bom dia, 3804, uma milha do marcador de terra. 23, 7 da novembro, solicito 360, galera. Meu foco de trote Lima, Sony, código transponder 0123. Decola da 1-0 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde 17 topas do 1-0. Após Smart, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. Controle a PL 119.8 e o transponder 5575. 5-3-0 autorizado, decola da 10, curva direita da El Leda Bridge. 198, 5575, vai ver, agora eu prefiro 10 até o mate, súbito, bravo, bravo, tá. 6213, contagiamento correto, chama pronto, pushback, acionamento. Toma lá no 2. 4-0-7-6, tá em graça. 4-0-7-6, tá em graça. Oceané 6254, está autorizado o táxi até através do portão 612. Azul 4076, mantém a posição 11 da Juliette. Até o rapaz. No contato radar, submantenha 340, saída da Leda Bridge. Neo Leda Bridge 340, quando puder ser, poder proa de Leda. Autorizado da El, Web 6741. Da El, grato. Conheço o Oceané 6254. Alabama, obrigado. 500, pega uns corredores visuais. Sim, tio 2230, tem o mesmo equipamento. São 3144, completo final do procedimento LS, me torne na frequência 118 decimal 9. 190. Não, vai ler, manter na 0, gol, 9250. Papai Romeu, Índia November Alpha, tráfego 11 horas, 4 milhas, rumo oeste, passando 3.500 pés, em descida, próxima zona. Passaria do 2230, autorizado o final do procedimento ILS, após estabilizar. Vai, repertório estabilizado no ILS, o 2230. O 2, livre direito, chame salão 21, decimal 9. Direito, 219, tem um bom dia, 2204. 1895, o ajuste no 0, no 4, bom voo. Sinto azul, o ajuste tá sem coisa. 2500 pés. Autorizado decolar, pistão 1, 0, vento 1, 0 graus, 1495. Iniciando 1, 0, vou na 2, 0. 1, 4, 0, 7, meia, está autorizado, prosseguiu o táxi via Juliette para a posição 09 do Patiuno. Grato via Juliette, prossegue 9, 4, 0, 7, 6. Todo Salvador, muito boa tarde, 1, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7. Salvador, bom dia, 3804 na aula. 3804, muito bom dia, prossegue o táxi via Alfa Juliette para a posição 01. Alfa Juliette 01, 3804. Salvador, boa tarde, azul 4463, pronto, ponto de espera da pista 10. 4463, mantém ponto de espera. Mantém. 3144, livre pouso, pistão 10, vento 1, 10 graus, 159, confirmando, baixado e travado. 3, pouso, baixado e travado, autorizado pouso, pistão 10, 3144. 250 decolado aos 54, chame controle 199 de 18. 08, 950. Controle Salvador, 19250. 19250, contato radar subiu, mantenha 350, saída PUCA. 350, 19250. 1754, desça para 2.000 pés, ajuste no 094, autorizado final do procedimento ILS, após estabilizar. 1014, 2000, autorizado LS, chame estabilizado, vão 0, 754. Controle, Papa Romeu, meu Foxtrot Lima, através do barco do azul. O meu Foxtrot Lima para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1895, estabilizado, fui LS, o 2230, Campo à Vista. Passaredo 2230, complete final do procedimento, chame torre na frequência 118.95. 2895, até daqui a pouco, 2230. Salvador, bom dia, boa tarde, Gola 600, tem que ter informação no zero. Direto, pátio 5 na EBTA. Responde 0264, torre 1895, controle 1918, mais um dia. Mike, Eco Kilo, 3 a bordo, pátio 4, acionamento TAF, torre 1, 18.95, o ajuste de altímetro no 0, no 4, bom voo. Chamará para acionamento, torre 1895, grato. Salva 3804. Salva 3804. Prossiga 3804. Vou solicitar o colega da Avianca um pouquinho mais à frente. Afirmativo, irem entrar em contato com o mesmo. Obrigado. Mike Eco Kilo, prossiga. Mike Eco Kilo, reporte para ataque. A 254 tem condições de chegar a aeronave mais pra frente? A 254 tem condições de aproximar mais do ponto de espera para liberar a passagem do TAN, sua retaguarda? Afirmativo. TAN 3144, no solo 55, livre direito, chame solo 21.9. 219. Para o Tapuã, o meu foco está ativo. O meu foco está ativo, eu mantenho o setor, aguarde instruções. Positivo, tenho condições de pousar na 35, autorizado. Meu foco está em Lima. Pouso na 35, autorizado. Vento é 1.00 graus, 1.4 nós. Positivo, vai direto ficar na base 35, o meu foco está em Tareza 2230, livre pouso na 1.0, vento 1.00 graus, 1.5 nós. Informa que é um tráfego à sua direita, um esquilo 50, aproximando para pouso na 35, não interferirá no seu pouso. Ciente, o 2230, livre pouso na 1.0. Como é o Fox Trot Lima, ciente do tráfego na final da 1.0, um ATR-72. Positivo, tá certo, vai efetuar o pouso mais nada, capoeira 3. Ciente, o meu Foxtrot Lima, reporte no solo controlado. Reportar a solo, o meu Foxtrot Lima. Ciente, aciona identificação, gol no 697. Quatro, 463, visual com tráfego na final. Afirmo, Tiana. Após a passagem do meio, autorizado ali, mantém cabeceira no zero. A vontade de aeronave na final, ali, mantém no zero, 446. Carajal 19, reduz a velocidade para 2509. Tá no tempo de 230, Carajal. Após o pouso parado na cabeceira 35, autoriza o táxi direto para a EBTA? Afirmativo, autorizado o táxi até o pátio da EBTA. Positivo, é na cabeceira 35 vai efetuar o táxi até o pátio 5 da EBTA. Confio o foco do táxi. Mínima Lima, Carajal no norte. Já reduziu para a Mínima Lima, Carajal. Voo 9250, chame Centro Recife na frequência 125.45, alterna 133.25. 2545-3325, boa tarde, voo 9250. ILS, voo 754. Voo 9754, complete final.